O D2, você foi a... Quê? Maringuaça Rockcast, transmitido ao vivo, mas nem tanto, aqui das nababescas instalações da varanda do D2. D2 não, Complexo Milan, rapaz, você não D2 sabe, Milan da Silva, isso aqui é a casa do caseiro. Complexo do Milan. É, minha mãe saiu fora, é, vamos tomar cerveja e por que não gravar um programinha, né? Os gatos saem, os ratos fazem festa. Opa, e que festa, é certo. Hein? É, primeiro recado. Tá quente pra caralho. Nossa, que calor. Escutem o barulho. Muito a cerveja... Cerveja não dá tempo de tomar, velho. Ela esquenta. É até bom depois a gente ouvir isso aí, como é que ficou, pra ver se esse negócio vai sair, né? Não, qualquer coisa a gente coloca, a gente captura e... Não. Relaxa. Os mestres da edição estão de volta. Bom, um mês e meio sem gravar? Um mês e meio de férias. Terminou a votação do Prêmio Podcast Brasil 2008. A votação popular terminou, né? Nós ficamos com a quinta posição. Eu gostaria de agradecer a todos que votaram. De nada. Valeu. De nada. Peraí, eu tenho que responder todas as vezes que eu votei. De nada. Não, a minha tá valendo já, por, né? Todos. Por mim e etc. Já sei que vai entrar um resumaço aí. Lá vem. E a gente não conseguiu passar pra votação do júri, porque tem alguns critérios técnicos e não sei o que lá. Aí passou quatro programas lá. Critérios e... técnicos a lá política, né? É, quem foda-se. Você também tá nem aí. Importante a gente estar em quinto, votação popular. Muito obrigado a quem votou. Você quer falar o detalhezinho do... O quê? Da mulherzinha lá? Não, deixa isso pra lá. É intriga. Quem quiser intriga. Procura lá alguma coisa interessante. Quem quiser investiga, assim. Investiga. Hein? Hã? Hein? Mulherzinha? Não, depois eu te conto. Ah, depois em off a gente depois, conversa. Depois eu te como. Opa, se liga. Rafão. Diga. Você quer falar alguma coisa do show do Canastra? Pois é. Na verdade, era pra eu ter entrevistado o Canastra, entendeu? Mas eu reconheço, eu estava impossibilitado, né? Por questões etílicas, além do meu controle. E eu não fui encontrá-los no complexo conhecido como Chácara da Madeira, lá em Marialva, né? Mas não por falta de carona, nada. Foi por falta de noção vontade mesmo. De vontade. Né? Quando me ligaram, a gente tá esperando você aqui, né? Eu olhei em volta e falei, ih, compadre, não vai rolar não. Fudeu. Aí pedi desculpas, humildemente, e não fui. Mas, pelo que eu me lembre, foi um show incrível, foi. Entendeu? Foi assim, foi, tava, Mancha tava lá, tava. Kellen tava lá. Não, eu não fui. Né? Quer falar um oi? Não. Tá bom, então. Foi como da outra vez, né? Show inesquecível. Eles estão muito afim de voltar, vão dar um tempinho agora. Eu não tinha conseguido assistir ainda da outras vezes, que geralmente tava tocando no mesmo dia que eles tocaram. Ah. Aí nesse rolou... Falando nisso, você conseguiu ir no Vander? Não, eu desisti, velho. Tava muito trabalho, cerveja lá tava geladinha. Tava bom. Viu? Eu fui no Vander. Não, deixa eu... Também, mas... Você não conseguiu entrevistar o Canastra? Não consegui. Eu também não consegui entrevistar o Paul Diano. Desculpas a quem elaborou as perguntas. É, quem aí não... tentou ajudar, não sei o que. Desculpa, depois gente. Do D2, a depois gente já, do... A gente tinha elaborado algumas perguntinhas, algumas até de ouvintes que mandaram pra fazer pro tiozinho lá. Mas não deu, né? Não vamos chorar pelo leite derramado. Depois o D2 vai pagar cerveja pra todos que sugeriram perguntas. Né? Todos, ou seja, dois, né? Mas não tem problema. 12? Dois. 12? Então, cara, o evento lá de Foz foi legal, cara. Foi legal. Muito bem organizado. Gostaria de dar um parabéns aí pro Júnior. Muito bem organizado. Eu ganhei credencial de imprensa. Lá. Olha o Maringuaça girando frutos. É o Maringuaça. Olha só, é o nosso primeiro lucro, acho que é esse, né? É. Seu, né? E eu não ganhei porra nenhuma ainda. Não, mas eu já paguei uma meia entrada aí no evento também por causa de Maringuaça, cara. Ah, não, eu diretamente relacionado a isso, não. Eu só tive, assim, não posso dizer desprazer também, porque é família, afinal de contas, né? Mas já tive, assim, a experiência de ser desancado em público, quero dizer, numa festa de família. Falou, como assim? Um programa de rádio? Você ainda tá sendo pago? Nossa. Né? Mas tá, beleza. Depois você passa o nome do parente e a gente vai lá jogar uns ovos na casa dele. É... Só dá endereço, não precisa nem o nome. Enfim, show de Foz foi muito bacana, cara. A cerveja tava gelada, não tinha fila pra pegar, sabe? As bandas tocando o tempo certinho. A qualidade de som, cara, de equipamento, tava muito brutal, cara. Muito mesmo, cara. Era equipe de primeira. Cara, tocou... Tá, agora vamos pras bandas que surpreenderam. Tinha uma banda que tinha um moleque... uns 12 anos tocando baixo. Era o Hanson? Não. E surpreendeu só por causa disso. Beleza, mais nada. Eu tô imaginando se foi surpreendido. Beleza. Só por causa disso. Ali, aí, cara, teve uma banda do Paraguai. Deixa eu pegar o nome aqui. Do Paraguai? É, a banda é do Paraguai, cara. Mas era verdadeira, assim? Verdadeira. Ariman. Ariman ou Ariman? Acho que é Ariman. Você cara... verificou a procedência dessa banda ou não? Não. Não? Cuidado, mas, cara, é muito legal. Essas coisas do Paraguai. Os caras tô brincando, tô brincando. Vontade, cara. Tá, não é um estilo que eu gosto tanto, assim. É um heavy um pouco mais tradicional. Mas, velho, tipo, os caras empolgam a galera, hein? Eles fazem um relativo sucesso por lá. E tem até umas letras, não sei se é em... Acho que eles só cantam em espanhol, castelhano, sei lá, guarani. Paraguaio. Dólar paraguaio. E o que eu ia falar mais deles? Ah, o vocalista tem uma voz muito parecida com a do King Diamond, muito parecido. E beleza, é só isso dessa banda. As meninas da Pandora fizeram um show muito 10, cara. E depois do show, velho, tinha fila de gente pra pedir autógrafo e tirar foto. Fila! Caramba! Cara, elas começaram a vender camiseta que nem água. Eu fiquei responsável pela banquinha. Cara, venderam muita coisa. Você também, velho, tá virando mambeiro, né? Eu tô, cara. Imagina quando a gente começar... Senhor da banca, temos... Você quer comprar uma camiseta do dono da portaria? Que imagina quando a gente começar com a nossa nova linha Maringuaça Streetwear. Camisetas exclusivas, cara, do Maringuaça. Mas o mais legal do evento era ter a carteirinha de imprensa, cara. E saía e entrava a hora que quiser. O cara olhava pra mim e só mostrava assim, ó... Entrava. Segurança nem falava nada, cara. Não se preocupem, ouvintes. Logo, logo, Leonardo estará disponibilizando um scan. Lógico. Vocês vão ver. Carteirinha. Isso é verdade. Da credencial de imprensa. Mas quem foi o psicopata que te forneceu um negócio desse? O Júnior, cara. O dono do evento lá. E, bom, enfim. Vamos aos motivos do qual... O porquê do qual eu não entrevistei o senhor Paulo Diano. Paulo Baiano. Bom. Foi dormir na rede. Não, é... A van dele era pra chegar em Foz, tipo, 2:30 da tarde. Só chegou às 9. Aí, tipo, ele só chegou lá no lugar meia hora antes do show dele. E a galera de Maringá tava tudo cansada, que a gente tinha andado no Paraguai de manhã. A gente foi nas cataratas na parte da tarde, que é um lugar muito bonito. Eu acho que todo mundo deveria ir pra ver. Eu já fui. Tá, pá, chega de momento... Você trouxe uma sacolinha listrada pra cada fã do Maringá? Não, chega de momento de viadagem, né? De cataratas bonito, não sei o quê. Foda-se. Cara, antes mesmo do show começar, a galera, não, vamos embora, tô cansado, quero dormir, não sei o quê. O Júnior ainda falou assim, meu, se você quiser, dá pra entrevistar o cara depois do show dele. Tá fácil. Eu falei, eu até ficaria, cara, na boa. Ficaria até de manhã, sem problema nenhum. Mas o povo, vamos embora. Então, vai tomar todo mundo no cu. Beleza. Aí ficou isso aí, não fiz entrevista, nem vi, nem show. Mal ouvi tentando caminhar, porque nem conseguindo andar, ele tá... conseguindo direito. E é isso, cara. Tudo bem, acidente de percurso. Ele vai acontece. Voltar. Acontece. Quem Manche. Sabe, no primeiro Oi. Evento do Maringuaça. Votem. Criaremos uma enquete. Quem deve... você acha que o Maringuaça deveria trazer para Maringá? Para o Maringuaça Rockfest. Exatamente. A gente vai fazer mesmo? Na verdade. Faz. Vamos deixar o povo votar. Na verdade, a gente vai esperar a decisão dos nossos ouvintes, essa legião de fãs que nós temos. Deveria ter uma enquete. Maringuaça Cast. Fazerá um evento ou não? Primeiro, antes de ver os convidados, cara. Ô, Mancho. Diga. Show dos Sabonetes. Foi muito limpinho ou o pessoal tava meio sujo? Cara, foi meia boca, digamos assim. Não, o show foi bom pra caralho. Não esperava muito dos caras, não. Não, você falou meia boca, que eu vi. É. Não, mas o show foi legal. Banda de abertura, Hospital Doors. Que, tipo... É legal essa banda? Cara, faz sentido eles serem a banda de abertura. Hospital Doors, né? É. Portas verdade. Do hospital. É verdade. Cara, o cara fiquei um pouco assustado com a performance do vocalista, mas. Foi uma o cara coisa. Assusta bem... mesmo? Não, foi bem dramático, digamos assim. Mas os caras tocam bem. Então meio que dando uma estouradinha aí, né? Tocando direto aí, vale dar uma conferida aí. Pois é, eles estão aparecendo com uma certa frequência, né? É. Legal. E eles tocam o quê? Cara, eles tocaram bastante covers e música própria. Eles tocaram, deram uma misturada lá. Ah. Foi legal. Mas rockão, assim, tem umas bandas... Até não conheci algumas bandas cover que eles tocaram lá, mas tocaram algumas coisas legais. Interpol, mais um rock alternativo, assim. Strokes tocaram também. E o show do Sabonês, cara, eu não tava esperando muita coisa, não, assim. Você já conhecia a banda? Não, eu olhei uma música, duas no MySpace e falei, vamos lá ver o que é. Aí já fui com aquela primeira impressão de os caras ser curitibano, né, cara? Já deve... Já fui, eu não fui esperando muita coisa, mas os caras surpreenderam, hein, cara? Que coisa horrível de falar, Sonzinho, cara, dos nossos irmãos da capital. Ah, vai ficar com frescura agora, hein? É, vai, é política da boa vizinhança. Boa vizinhança agora. Ah, é do estado, né? Vale... São frio mesmo. Cara. Não, mas o show foi bom, cara. Os caras tocam pra caralho. Somzinho limpinho, assim. Me lembrou muito terminal. Deve ser porque é sabonete. Falar em som, lugar frio. Vocês lembram do Wendel, meu sim, amigo Wendel? Sim, sim. Ele foi transferido, cara, pra São Joaquim. A cidade que neva. Tá, beleza. A gente tá aqui a uns 35 graus, tomando uma cervejinha, ventilador ligado, todo mundo sem camisa. Ele tá com três cobertores. Ele falou pra mim que anteontem não passou dos 10 lá. Não passou dos 10, cara. Imagina quando chegar o inverno, esse moleque vai morrer lá, cara, congelado. Cara, o bom do inverno é que a quantidade alcoólica sobe, né? É, o que eu mais gosto no inverno. Minha capacidade de tomar, de absorver destilados. Álcool. Destilados e do outro lado. É, do outro lado, geralmente, você acaba parando, né? É, não, chega, do outro lado não. É, eu posso contar a minha história do show do Carcas? Claro. Lá, vai, lá. Nossa, vem. Cara, que lindo, velho, que lindo. Show do Carcas, eu vou usar uma frase do Trooper. Cara, show do Carcas tem que doer, cara. Velho, o que foi de soco, de cotovelada, não sei o quê. Primeiro, agradecer ao Trooper por ceder um espaço lá na sua casa. Fui muito bem recepcionado, muito bem tratado. É o Maringuaça obrigado, garantindo Trooper. Hospedagem gratuita. Lógico. Gente, quem precisar ir pra São Paulo, ficar na casa de alguém e fala com o Trooper. Pra que Candeias? Pra que Candeias? Pra que albergue juvenil? Maringuaça. Cara, Candeias uma vez... Cara... Né, foi roubado, digamos assim. Mas esquece, não tem nada whatever. A ver com assunto. Cara, a gente chegou no local do evento. Cara, tinha 2.000 pessoas. Calor infernal, velho. Aí começou o show, a gente foi lá pra frente. Falou, foda-se, vamos assistir de perto essa porra dessa banda. Cara, tipo, a gente indo assim, eu escutei um cara falando pro outro. Meu, faz 20 anos que eu espero por esse show. Aí pra você ter uma ideia de quão insano a galera tava, entendeu? Cara, a gente chegou lá na frente, tava curtindo o show. Nossa, uma porradaria, cara. Ele levou apertado, espremido, cotovelada, bicuda, cara. Era de tudo, pisão no pé. Cara, de repente chega lá pra segunda, terceira música. Cara, geralmente você tá lá na frente, você leva uma garrafada, você leva um tapa, os caras jogam saquinho de mijo. Sabe o que eu levei? Um beijo. Não, eu levei uma virilhada na minha nuca. Ih, Leonardo. E eu estava de pé. Você se comprometeu. Não, virilhada na nuca foi brincadeira. Cara, eu senti uma pancada muito forte no meu pescoço. Agora você quer desconversar, né? Agora foi uma pernada, não, é sério. Cotovelada. Eu senti uma porrada muito forte no meu pescoço. Meu, na hora eu pensei, meu, que porra é essa? Na hora que eu li, tinha um cara. Eu tinha acabado de voar em cima de mim, cara. Meu, o povo tava muito insano, cara. Tipo, parecia o show do Iron Maiden Death Metal, tá ligado? Tipo, a galera cantando solos junto. E, cara, muita loucura, velho. Final do show, na hora que eu olhei pro meu pobre corpo todo suado, morrendo de sede, eu vi que minha calça estava molhada até o joelho. E o tênis voador? Tênis voador foi massa também, cara. Quase no final do show, cara. Tava lá assistindo o show de boa, de repente, uma pancada no cara que tava na minha frente, cara. Pá! Eu olhei assim, um tênis em cima do ombro dele. Aí o cara pegou o tênis e jogou pra trás de novo. Cheio de barro, cara. Um nojo, cara. Ô, eu levei chute na cara, cabeçada, nossa... Uma zona. Tinha uma menina que ficou umas duas músicas do meu lado, cara. Ela devia ter tipo 1,50m. Eu não sei. Um CC pior, cara, do que de 10 metaleiros. Eu olhei pra baixo e falei, meu, o que esse anão tá fazendo aqui? Cara, juro, eu não sei como ela tava aguentando ficar lá. Porque ela ficou lá sem ver nada. Ouvia, ela até ouvia, mas, meu, levando chute, cotovelado e tudo mais, cara. Cara, mas foi um show incrível, cara. Eu nunca vou me esquecer, cara. Foi foda, foi foda. Tipo, acabou o show, cara, tirei minha camiseta, cara, tava totalmente molhada, cara. Podia espremer, cara, parecia que tinha pulado na piscina. Minha carteira, cara, não tô usando até hoje, tá toda fedendo ali dentro, cara. Cara, eu suou tudo, cara. Gosto do meu metro quadrado no show, cara. Eu também. Esse negócio de esfrega. Eu também, cara, mas foi muita loucura, filho. Acho que devia ter duas partes. Tipo assim, não, o palco você racha no meio. O cara quer bater cabeça, vai pra esquerda. O cara quer ficar cegado, vai pra direita, tá ligado? Mas o show exigia isso, cara. Foi muito foda. Tava muito intenso, sabe? É, quem tava lá tava propício, né? É, o cara já foi muito bem, porque se fudeu um pouquinho. E o show foi impecável, cara. Clássico atrás de clássico. Ah, tem um negócio que o cara falou no meio do show que foi muito massa, cara. Ele chegou. Aí, tipo, o antigo batera do Carcas, o batera original, ele tem, tipo, um câncer, sei lá. Tá doente, não pode tocar. Esperar a moto passar, que é o Ken Owen. Aí o Jeff, que é o baixista, chegou no microfone e falou assim, gente, existe 4 motivos para a volta do Carcas. O primeiro, dinheiro. Lógico. O segundo, chicas, mulheres. Beleza, os caras mulherengo pra caralho, fiquei sabendo. O terceiro, cocaína. E o quarto é o antigo baterista. Cara, a hora que o cara falou cocaína, minha galera foi isso loucura. Isso que eu chamo de consideração pelo amigo, né? É, ficou em último, ficou depois da cocaína, meu caralho, velho. Pois é. Mas foi massa, cara, foi muito bruto. Muito. Não é à toa que a banda se chama Carcaça. Né? É, Carcaça. Estão se arrastando desde então. E, cara, eu vou colocar um link de um vídeo que a... que a Rolling Stones disponibilizou no site deles, da revista, que tem uma pequena entrevista com o cara e tem pedaços do show. E ele fala, tipo, sobre a possibilidade de gravação de um CD do Carcass e tudo mais. E ele fala mal até do Metallica na entrevista. Ah, mas falar mal do Metallica é o equivalente a chutar cavalo morto, entendeu? Enfim, morto. É, chutar cachorro morto. Morto, é. Pois chutar é, o não, cavalo que... deve doer o pé, é né, porque cara? A expressão em inglês, to flog at a dead horse, significa escoicear um cavalo morto. Dá na mesma, enfim. Dá um coice no cavalo morto também deve ser legal, né, cara? Vamos de intervalo? Quem faz intervalo agora? É... Rafão. Não, eu vou ver... Vamos de Subterra. Vamos de Subterra. Uma banda foda pra caralho. Subterra. Combina com esse bloco. Então agora vocês vão ouvir Subterra Apocalipse. Let's go. Maringuaça Rockcast de volta. De volta. E a gente de deu um intervalo e a gente ficou conversando pra caralho aqui e esqueceu de gravar, né? Resumindo, estamos sem assunto pro próximo bloco. A gente conversou tudo agora. Para o próximo bloco. Se bem que muito do que a gente conversou não se pode falar, né? É verdade. Um dia. Eu acho que 90% do que a gente conversa. Eu imagino que isso não vai acontecer, porque a gente sempre se acovarda, mas quem sabe um dia, um Maringuaça sem censura. O que você escuta do Maringuaça é 10% do que a gente fala, que é a única coisa que você pode ouvir. Rafão, nosso amigo Andy, ele é um dos próximos convidados, engatilhados já para o Maringuaça. Né? Ele até cobrou esses dias. Nosso amigo Andy Yor, trabalhando agora no Andy O Diário. Yor. Fala assim? É, eu acho que a pronúncia é essa. Você falou Yori. É, pra falar a verdade, eu acho que ele não liga. É, pra falar a verdade, o nome é dele. É. O meu nome eu pronuncio. Aliás, nem é o nome dele. É, isso também não vem... O que também não vem ao caso, mas enfim, né? Nosso amigo Andy. Andy o quê? Yor. Ah. Andy Yor, com mais um evento Zombili, dessa vez na Base Bar. É... Droga, eu tava com o endereço aqui, mas é ali na... Na Serro Azul. Serro Azul. Na frente da Praça de Patinação. Na frente da Praça de Patinação. Ah, é do lado do Guadala. Na edição 8 da Zombili, dia 21 de novembro de 2008, sexta-feira, às 21 horas, as bandas Brazilian Cajuns, Southern Rebels, Hillbilly, de Londrina, e Ted Gugu e os Espanta Neném, daqui de Maringá. Sim, senhor. A primeira, uma animada mistura de rockabilly com country de raiz e músicas sobre duelos entre pistoleiros, cavalgadas no deserto, brigas no salão, ou seja, só coisa divertida. Ted Gugu e os Espanta Neném, revelação do rock maringaense com letras debochadas, bom misturando caralho. Ramones, Bumblegum e rockabilly. Bom pra caralho. Apenas R$8 antecipados. Nossa, na hora, de graça, R$10. De graça. Mais apresentação dos Hot Rods Jabiraca. Jabiraca, né? Um site mantido. Eu agora também esqueço o nome dele. Esse Jabiraca aí, cara, o Andy tava me falando que o cara tem um carro, que é o carro Jabiraca, e vai ser a primeira vez que ele vai ser mostrado exibido ao público, não sei o quê. Vai ser nesse dia aí, cara. Ele, se eu não me engano, é o mesmo que o cara construiu, mas sem dar uma ajeitada nele. É um estilo que eles chamam de Rat Rod. Você tem o Hot Rod, que é o carrão modificado. Tem o Rat Rod, que é o carro que você pega as peças do ferro velho e não conserta, entendeu? Nossa. Dizem que a coisa é do capeta. Eu tô doido pra ver isso. Imaginem o carro do Rabugento, só que tunado. Imagina a gambiarra, né? Pois é. Então é isso. Zombili, edição 8, dia 21 de novembro de 2008, sexta-feira, às 21 horas, na Base, em Maringá, Paraná. Mais informações, www.zombili.blogspot.com. Desculpem o jabá e desculpem a... Não, desculpem nada. A gente tem que fazer um jabá pro Andy, porque ele soltou ele uma nota um da jabá gente. Pra nós. Cara, pra falar a verdade, a gente tem que fazer um jabá pra todo mundo. É, então vamos fazer um jabá pra todo mundo. Não, tem um monte de gente que eu não gosto, eu não vou fazer jabá. O roubo do Tribus Bar, acho que a história tá chegando ao fim. Isso. Nós sabemos... Tá muito, essa novela tá muito divertida, cara. É, virou uma... Isso que a gente... soap opera já, né? Isso que a gente deve saber quase nada, né, cara? É, quase nada. Quase nada. Oficialmente. É processo de investigação, bom, ontem, cara, até o Jimmy do Matanza falou do roubo do Tribus. E isso que o show era na Velvet. Ele pegou o microfone e falou: o Matanza tá muito triste, porque é um lugar que a gente gosta muito, o Tribus Bar, foi roubado. Aí falou mais algumas coisas lá e whatever. O show foi brutal, como sempre. De minha parte, eu só posso dizer o seguinte: é cada vez pior, sabe? A perspectiva de um fim de semana onde eu passo na frente do bar e às vezes eu nem encontro ele aberto. Eu só espero que todo fim de semana todos os problemas do Júnior e da Dami estejam no caminho de serem resolvidos, principalmente esses mais sérios, porque eu não consigo conceber uma Maringá sem o Tribus Bar. E isso não é jabá, não. Isso é coisa minha. É do Rafão. Rafão, põe a mão no fogo ali. Eu adoro o Tribus Bar. Que fique bem claro. E eu também gostaria de deixar registrada a minha péssima imagem, minha péssima opinião a respeito da comunidade Tribus Bar. Eu acho que tem... Eu tô chorando, velho. Muitas pessoas ali que estão usando o espaço pra divulgarem suas ideias pessoais desvirtuando, se é que já houve alguma virtude naquela comunidade, né? Mas eu fico profundamente chateado, mesmo hoje em dia eu não fazendo parte. Volta e meia eu entro pra saber se alguma coisa está sendo discutida e ou divulgada, e eu só observo o duelo de egos. Não, virou uma zona essa porra de Orkut, porque eu, tipo, alguém, eu nem tenho Orkut, na verdade. Né? O cara vai lá, muito social. Aí fica, vira uma discussão particular, tá ligado? O objetivo daquela merda é o quê? Agenda, cara, melhorias e o que tá ruim pro cara avisar. Se fosse só agenda, já ia ser legal. Se fosse só agenda, ia ser legal, entendeu? Não, um comentário ou outro pro cara poder melhorar, mas virou uma putaria esse negócio, né? É, o esquema é mais pra divulgação de show mesmo, cara. O que já é uma grande coisa, né? É, mas certas pessoas abusam da liberdade e da inclusão digital. Você falou em inclusão digital, cara. Você devia ver um post em algum blog perdido aí. Um mendigo americano com um note na barriga, assim. Pois usando a wireless. Eu achei maravilhoso. Lembrei na hora do que você falou. Recentemente, eu acompanhei uma série de reportagens sobre um sujeito que era sem teto numa capital nordestina dessas. Talvez Fortaleza, uma dessas. O cara trabalhava recolhendo latinha, entendeu? Material reciclável, papelão, provavelmente. Era alfabetizado e tudo. Por causa de Lan House, o cara conseguiu fazer a inscrição dele no concurso do Banco do Brasil. E foi chamado recentemente. Ele passou no concurso, estudando por conta própria. Quando ele foi chamado, ele nem casa tinha. Interessante. Que ótimo. Sabe? Quer dizer, existem versões e versões da inclusão digital, entendeu? Assim, colocando da maneira mais simples que eu consigo encontrar. Tem caipira que não devia estar na internet. Tem muita gente. Assim como tem gente que tá muito afastada, entendeu? Que precisava tanto disso. Tanto, entendeu? É isso. Vou contar uma história curiosa que não tem nada a ver com o que vocês estão falando aí. Ótimo. Nada a ver. Tem nada. Maravilhoso. Nada, você, ouvinte, apague da sua memória o que a gente acabou de falar e fica pronto pra... Mas sabia que na praia de Ipanema agora tem wireless? Foda-se, também não é sobre isso. Na UEM também. Na UEM também, ô louco, viu, hein? Fiquei sabendo, vai cobrir ali boa parte, né? Não sei, eu sei que eu uso. Por enquanto meu bloco funciona, essa eu não sei, cara. Importante que eu uso a internet lá. É, cara, eu peguei o busão aqui pra ir pra São Paulo no sábado. Cheguei lá sábado, 6:30 da manhã. Desci do ônibus, tal, foi eu e mais um camarada do Trooper. Cara, eu dei tipo 5-6 passos, meu celular tocou, porque eu tinha colocado crédito, né, que ia viajar. Tocou. Só assim, né? Eu olhei. Você ou sua mãe colocou crédito? Minha mãe. Ah, tá. Porque ela que ia me ligar mesmo, né? Tá, explicado. É pra avisar pra ela. É a mesma desculpa que eu sempre uso. Beleza. Tocou, olhei o DDD44. Meu, uma hora dessa. Não conhecia o número. Entendi. Alô, do outro lado da linha. Ai, vem aqui. Quê? Vem aqui. Tô te esperando. Meu, quem tá falando? É a Natália do Castelinho. O quê? Com quem você tá? Acabamos que você tá falando? De encontrar o título do programa 10. Exatamente. Peraí, com quem você acha que você tá falando? Daí ela falou assim: ai, vem aqui, Jean. Eu acho que ela falou Jean. Ela falou um nome que não era meu. Eu falei: meu, você tá falando com o Leonardo. Eu acho que você tá falando com a pessoa errada. Ela desligou. Ó. No momento exato. Cara, eu fiquei chocado. 6:30 da manhã. Castelinho deve ser um puteiro numa dessas cidades perdidas na região 44 por aí, cara. Natália do Castelinho. Castelinho, que eu me lembro, é um bar indo pro Olímpico. Aliás, um pouquinho antes do Olímpico. Mas é um bar, é um quadrado de 3x3. Sei lá, filho. É a única coisa que eu conheço. Sei que o telefone tá gravado no meu celular, não sei pra quê, porque eu também não vou ligar. Whatever. Natália, se você estiver ouvindo uma linguaça, por favor, compareça. Vou fazer igual os caras depois das 11, Natália. Natália, esse programa não é pra você. Não escute. O cachorro o quê? Uau, que lindo. Olha o mundo animal, cara. Maneiro. Que coisa bonita. É o que a gente vai falar agora? Boa pergunta. Então vamos de... É uma promessa minha, né? Eu já tinha... Desde a época que nós entrevistamos o... Charlie Chulo. Vamos agora de música de Nevilton. Tom. Bom pra caralho, hein? Vamos começar com Bolo Espacial. Bolo Espacial. Ouvindo Ramones, tudo fica bem legal. Esse é o nome da música desse tamanho? Não, o nome é só Bolo Espacial, mas eu gosto deles falarem do Ramones. Não, a gente vai tocar uma música, cara, que chama Bolo Espacial. Qualquer coisa que cite o Ramones pra mim, cara, eu já fico fã, na hora. Ah. Aliás, um abraço pro Nevilton, calor eterno, lembrando muito bem, né, Dedé? Calor eterno. Nevilton, que abriu o show de Vander Wildner, eu fui. Verdade, eu não tava aqui. Eu fui. Bom, foi massa. A gente podia chamar o Neville. Os dois. O dia que ele estiver aqui, a gente faz um programa. Vamos fazer um programa com o Neville? A gente chama ele, mas não pra entrevistar, chama ele pra participar. Pra tocar, isso. Pra tocar. Não, tocar não. Não. Tocar. Ué, por que não? Por que não, velho? Pra gravar é foda. É, pra gravar é foda. É, eu também não, né? Tem razão, é. Não. Tá certo. Se você quiser ouvir Neville, você vai ouvir agora. Neville. Bolo espacial. Bolo espacial. Maringuaça by night. Thank you. essa música de fundo, eu vou começar a descrever o que acabou de acontecer. Acabou de acontecer. O Rafão conseguiu derrubar, sei lá, metade da lata de cerveja no chão. Não consegue nem abrir, coitado. O que é um exagero. O cara não tá acostumado. Ele não tá acostumado a tomar cerveja, é um, né? Exagero ridículo esse. Ai, ridículo. Rafão é um cara refinado. Ele só toma uísque, não dá uma cerveja. Ridículo. Por isso que é o problema. Cara. Ele toma uísque e Jägermeister. Olha aqui, eu achava que esse bloco a gente ia zoar o Renatão, não a mim. Se vocês vão zoar a mim, tenham a decência Renatão... de fazer quando eu faltar no programa. O Renatão, ele tem desculpa plausível. Eu acho que ele gostaria de foder conosco, mas não no sentido literal, entendeu? Porque ele nunca aparece. Aliás, nunca é sacanagem, mas esse é o 10º programa, certo? Ele veio em 5. Por aí. Pois, mas ele tem que tocar hoje, cara. A maioria das vezes ele tá tocando fora, né? Exatamente. Hoje, na Base Bar. Não adianta nada você falar isso, mas no máximo, o mais rápido que eu conseguir colocar isso é terça-feira na internet. Tá bom. O Rafão, ele tá passando de membro participativo pra membro honorário já, né? Tipo, memorial já. Como que é membro? Como que é no e-mail que você colocou? Sênior. Membro sênior. Maringuaça sênior. Maringuaça sênior. Ah, eu mereço. Eu mereço. Ai, ai. Daqui a mais 35 anos, eu vou poder andar de graça nos ônibus aí, entendeu? É só, ó, quem viver, verá. Eu espero viver. Falando nisso, parabéns pro Celinho, que fez aniversário essa semana. Ô, oh, parabéns, hein, Celinho. Meus pêsames. O cara tá com quanto já? 30. Tá quase 3.0 já. 30. É, mandar um recado pro Trooper. Trooper, mês que vem tô chegando aí. Preparando o colchonete na sala aí que eu tô chegando. Passar um fim de semana. Vamos aí na choperia da Eu tenho Eisenbahn. certeza. Se fosse numa outra época, o outro integrante, talvez o quinto integrante, o quinto Maringuaça, quem? Seria o Trooper. Ah, não. Certeza. Falando nisso, quando ele vier pra cá... Ah, mas vai ser tipo, bem na época do Natal. Do é dia 27, hein? Dia 27. Churrascada da galera deles lá. Do Inimigo Secreto. O Inimigo Secreto. É. OAE, Organização para Acontecimentos Estranhos. Já estou escalado, não sei... Já colocaram meu nome também. Não, eu não vou participar do inimigo, eu vou participar do churrasco. Não, eu vou. Opa, estaremos lá então. Eu não conheço quase ninguém do pessoal. Problema seu. Se eu abrir um nome tipo João, eu não vou saber quem que é. Melhor convida ainda. Eu que eu quero só tomar cerveja. Nossa, é massa. Vamos nessa, cara. Você vai. Se me convidar. Ô, aceito convites formais diretamente pela pessoa organizadora. Beleza. Perfeito, a gente faz uma sessão de fotos e vídeos. A gente tá precisando de um lugar, vamos na chácara do Mancho? Cara, pode, sei lá, você conseguiu parar. Não pode. Não, você tem que conseguir o alvará. Vai por mim, não pode. Então, ah, vai por mim, não pode. Mas o pessoal se comporta. O último teve cabeça rachada na piscina, nego dormindo na porta do banheiro. É verdade, o Cris. Na Vera não ia ficar muito contente, você não. Você foi, Rafa? Não fui. Marcou, não foi, cara. Não foi. Eu dormi na porta do banheiro. Bem killer. Eu lembro dessa história. Deixa pra lá, vamos falar sobre outra coisa. Vamos falar sobre o Galo não vai jogar Paranaense. Sem Galo. Nosso time, infelizmente. Quando a gente consegue pra Série A. Não, quando a gente se anima, quando a gente vai todos os jogos, se esguela, sua pra caralho. Não vamos jogar o Paranaense. Por quê? Porque não. Não colocaram nenhum substituto pra eles. Eu vou falar uma coisa pra vocês, que eu ouço desde a época que eu vim morar aqui. Era criança ainda, não tinha muito discernimento, não que eu tenha muito hoje. É, grande coisa. Não vai mudar nada, entendeu? Você botar um time que seja, um time promissor ou um timaço, enquanto não mudarem as cabeças por trás da diretoria. Você não tá entendendo? Eu não quero saber. Não quero saber se vai mudar ou não. Eu quero saber que tem um time aqui que joga e eu vou lá torcer por ele. Não tem. Não é a verdade. A gente entendeu? Só quer ir lá tomar cerveja, e xingar o juiz. A gente quer ir lá tomar uma colônia e pronto, cara. Colônia, puta, delícia. Agora vocês vão ter que se contentar fazendo isso pros jogos da segunda divisão que vão acontecer no Willie Davis ano que vem, lógico, né? Agora, se não acontece um, vai ter que acontecer outro. Verdade. Entendeu? Falando em bebida, ontem no show do Matanza, tem uma bebida que tá patrocinando os caras, um negócio assim, que chama... Como que se pronuncia, Rafão? Eu tenho a impressão que é Jägermeister. Jägermeister. O nome... Nossa, totalmente nada a ver, cara. Não de vodka, russa barata. Aí, cara, vai vendo. Alemão. Eu trabalhei no show, né, tal. Coloquei a banquinha lá. Aí falei, vou experimentar esse negócio. Tava de grátis até a injeção na testa, né? Falei, vambora. O negócio é servido num tubinho de ensaio, que eu até tenho um aqui ao meu lado. E, cara, tipo, eu tomei o representante da marca, o dono, sei lá, whatever, o cabeça da marca aqui em Maringá, tava do meu lado. Daí eu tomei o negócio e ele olhou pra mim. E aí? E aí, você mentiu. Aí eu fui sincero, esse que é o problema. Eu olhei pra ele e falei, ruim pra caralho isso aqui, hein, velho? Gosto de remédio da porra. Até então você não sabia que ele era o representante. Sabia, eu sabia, mas eu não aguentei, muito ruim, cara. Muito ruim, cara. Aí ele pegou e deu risada, tá ligado? Falei, não, mas espera uns segundos que o gosto fica melhor. Realmente, no começo o gosto é uma porcaria. Depois com um gosto mais melhorzinho assim na boca. É igual remédio, resumindo, né? É. Depois que vai passando o tempo, vai sumindo o gosto. Mas melhora. Tipo, foda-se, eu só tomo essa bebida, eu só vou tomar dessa vez mesmo, depois nunca mais. Esse... Aí você tem que avisar esse cara pra juntar com o cara da colônia lá, né? Colocar no galo lá. Delícia. Que é colônia. Parceria, tipo, filé, você, né? Você vai no jogo do galo, você compra colônia, nossa. Telefone, com licença. Telefone? Quem é? Fala alô, Rafael. Fala alô. Alô, Cristina. Alô, Cristina. Não, desculpe. É, desligou. Nossa. Resumindo, não era importante. Então, aquela colônia geladíssima, 600ml de puro não, creme do molho verde. Sempre teve gelado. Hã? Sempre tava gelado. Sim, lógico. Só é ruim pra caralho. Já tava gelado. 600ml, você toma 300, os outros 300, meu irmão, é um gosto de mijo. Fala, meu, da metade pra baixo é mijo, é cerveja. Você só pode. É no clima do jogo. Guerra, joga mijo. Esse pau, os caras não jogavam mijo na gente, jogava o resto da cerveja, tá ligado? Você cheirava assim, nossa, que cheiro de mijo, era colônia. Eu... Cara, você já deve ter tomado coisa bem pior que aqui. Não sei se eu comentei no Maringuaça anterior, mas eu tive uma experiência parecida. Não assim de mijo nem nada disso. Mas... Ah, então não vale. Tem a ver com a nossa famigerada, legendária, com mais de 20... Caramba, tem a mesma época que eu moro em Maringá. 24 anos de idade de Festa das Nações. Sabe qual cerveja estava patrocinando o evento? Colone. Conte. Conte. É, eu não sei. Conte. Nunca tomei Conte. Não apenas eu fui mal atendido nas três vezes que eu fui. Conte é melhor que a Colônia. Pode ser, mas e quente? Aí complica. É, disputa filha da puta. Disputa, entendeu? Aí zoa. Puta. Um pouquinho mais. Puta. Fica aí meu registro, meu protesto, né? Contra os organizadores do evento em relação à cerveja que eles escolheram para patrocinar o evento. Também essa cerveja vive sendo alardeada no programa de um famigerado apresentador de TV e rádio da região. Pera sujeito aí, conhecido. Todo mundo é famigerado? É. Ah, beleza. Maringá, sim, né? Maringá, sabe? É uma cidade muito pequena. Pessoa conhecida por ter três queixos e uma coleção horrível de camisas. É. E ele vive fazendo propaganda dessa cerveja Conte. Quente. Que é uma cerveja deliciosa, né? É maravilha. Que patrocinou cerveja todo o evento. Enfim, fala pra vocês, se o cara uma mesa, uns microfones aí pra nós, a gente faz o jabá também. Ô, louco, claro. Patrocina fácil. Lógico. A gente faz igual o Zeca Pagodinho. Pega a latinha de Conte, põe Brahma dentro e toma, meu irmão. Lógico. Nossa, tira foto ainda. Aliás, se alguém quiser Conte pra auxiliar você. Uma linguagem, assim, custo-benefício, equipamentos, qualquer coisa, a gente... O CDX se ofereceu, mas... Infelizmente, CD, hoje foi muito em cima da hora. A gente até te ligou e tal. Eu sei que é complicado, assim, avisar em cima da hora, mas até 2 horas da tarde a gente não sabia se ia gravar hoje, se ia gravar amanhã, se ia gravar essa semana, entendeu? 2 até as 4. Você vai ligar pra ele? Não, pode deixar, não. Vamos ligar pra ele? Pro CDX? Você tem o número dele? Eu tenho, vou ligar. Peraí, não, você não vai ligar do seu celular, eu ligo da minha casa, peraí. Fala o número. Não fala no microfone. Senão o pessoal vai começar a passar trote pra ele e falar que é a Natália do Castelinho. Pera aí, deixa eu ver aqui. Cine System? Não, de cima, né? O Dan. Ah, tá. Cabeção mesmo. 36XX? Tá. Pera aí. Deixa eu ver aqui onde que é o Viva Voz. Viva Voz deve ser aqui, né? Alô? Alô, quem tá falando? CD, você está participando a partir desse momento do... Maringuaça Rockcast. Vira o microfone. Opa, aí sim, hein? Ao vivo. Ao vivo e a cores. Deixa eu baixar a porra da música aqui, pera aí. Que música você quer baixar? O que eu faço? Meu, você pode falar o que você quiser. Alô, senhores ouvintes, aqui é do Angudo Gomes. Façam seus pedidos. Meu, faz um jabá aí das suas camisetas, do seu carro, que você conseguiu jogar ele no muro. Então, gente, é aquela situação, né? O carro tava lá, na boa, tranquilo. Aí resolvemos buscar um sorvetinho contrair, né? Fomos em 5 no carro e ainda bem voltamos em 5 inteiros no carro, né? Vale lembrar, que o D2 também tava dentro do carro. Foi barbeiragem mesmo, combinada com álcool. E gritaria do D2 do seu lado? É. O mais engraçado foi, foi justamente a hora que bateu, assim. Bateu, você tava do meu lado. Quando eu fui falar assim, caralho, eu falei, cá, o D2 já tinha pulado a janela e já tava do outro lado da rua, assim. Tentando salvar sua vida a qualquer custo. Aí, ainda dois. Cara, eu não sei se eu já contei isso no programa, mas assim que o carro parou, eu só olhei pra ver se tava todo mundo inteiro, e todo mundo realmente estava, pelo menos, se mexendo, né? Aí eu peguei e saí do carro, fui lá atrás e comecei a conferir ver se eu estava inteiro. Por isso que eu demorei. Não, fora que a hora que bateu, é como bateu de frente, estourou o radiador, né? Então, na hora ali, começou a vazar um líquido. Aí a gente olhou, não sabia se era gasolina ou se não era. Na dúvida, puxamos todo mundo pra fora e... Foi engraçado, pô, cara. Se não fosse trágico. É, com certeza. Não, mas o esquema da camiseta aí, pra quem quiser adquirir, é R$15, né? Então fizemos algumas camisetas aí pra dar uma força. No custo da reforma do carro. Uhum. E a camiseta tem uma estilização do carro e a frase lá, eu salvei um Maverick. Sim. Você tá vendendo o seu livro também, né? Tem um livro também que eu escrevi há milênios atrás e... Video Artists, eu já li. O livro foi uma tiragem de 500 cópias, né? 500 exemplares. Uhum. Ele tem 490 aqui em casa. Então, quem quiser comprar aí pra ajudar, também tá valendo. O livro é a R$10 cada exemplar. É, e quem quiser doar dinheiro sem levar nada, pode também, não pode? Pode também, de preferência, né? Tô de cerâmica aqui em casa. Quem quiser fazer suas doações em moedinhas, também aceitamos. E aguardem que nessa semana ou na outra eu vou colocar no blog do Mover, Matar e Destruir um novo leilão creche também. Sim. Quem quiser participar do leilão arrematando um item de procedência duvidosa, também vai ter essa oportunidade. É, aproveitar aqui, pessoal, quem quiser ajudar o CDX, comprar a camiseta, comprar o livro, ou simplesmente doar, entra no nosso blog, que é... Uma porta, um capô, também tô aceitando. É, uma porta, um capô. É só entrar no nosso blog e aí do lado esquerdo, agora fica do lado esquerdo, vai ter o lugarzinho pra você clicar em cima do nome Mover, Matar e Destruir, que é o blog do CD. E lá você poderá obter maiores informações sobre como proceder a sua compra. Isso, é opa, bom diferenciar. Oh, gostou desse ideia? Acho que eu vou trabalhar no Polishop, cara. Opa, aí sim, cara. Você tem pinta de vendedor do Polishop, cara. Ô, CD, será que eu coloco no blog aquelas fotos do Paul Diano que você me mandou, cara? Ah, cara, aquelas fotos foram surpreendentes. A gente só foi ver a foto também depois que a gente voltou pra Maringá, né? E daí a gente tava vendo, porque na câmera ali na hora não deu pra ver, mas depois na qualidade full ali, a gente notou corpos estranhos onde não deveriam estar, né? Cara, eu achei muito nojento, mas eu vou ter que colocar a foto, cara. Muito nojento. Foi muito, muito da hora, cara. CD, um abraço, cara. Opa, um abraço também, valeu a todos e fica o convite ainda que eu quero a gravação da porra de um programa aqui em casa, cara. Beleza. Vocês são mela cueca, velho, porque... Fizeram maior propaganda, não, convida, que não sei o quê. Aí a gente faz o convite e os caras falam que não vamos. Não, porque a gente decidiu outra coisa e pronto. Ah, mas cara. Então, falou, tá falado. Não. Tá pra trás. A gente vai gravar na sua casa, relaxa. Então, beleza, cara. CD, Rafão aqui, beleza? Diga. Pode ter certeza que da próxima vez vai ser na sua casa. Então, beleza, a casa aqui tá aberta. Ou não. Ou não, o escambau, né? Vai ser. Nem que eu tenha que ir sozinho. Ah, vai trancar a porta então pra gente? Não, mas o dispenser de cerveja e a casa está aberto, cara. Beleza. A gente permanece. Beleza, pode crer. A gente chega aí, sei lá, daqui umas duas ou três semanas. Beleza, então. Beleza, CD. Um abraço, cara. Boas vendas pra você. Valeu. Até mais. Falou. Tchau. Esse foi o nosso amigo, o lendário, o cara que destrói o Maveco na árvore, CDX. Aproveitando a deixa, eu vou montar a campanha. Eu tenho uma irmã chamada Ju, esse é o slogan da campanha. Ela rala o para-choque do meu carro. Quem quiser ajudar no custo, benefício, pode me enviar o dinheiro. É só entrar em contato pelo blog. Aceito de moeda de um centavo. Não, então também vou lançar a campanha, cara. Não quero mais a minha Giannini. Gente, tô precisando de uma guitarra nova, que minha guitarra não tá dando mais conta. Quem quiser fazer doações aí, ó, entra no meu Orkut, no meu MySpace, no blog do Maringuaça. Aliás, eu vou lançar a campanha. D2 quer a porta Lambo. Ele quer uma porta Lamborghini. A porta pro seu Lamborghini verde amassado. Só a porta. Só a porta que abre pra cima. Alguém conheceu um amigo mecânico aí? Por favor. Demais, cara. Eu falei, cara, colocar duas portas Lamborghini. Você chega com um Noso verde amarronzado de poeira, para na frente do Night, aquele neon embaixo. Claro. Nossa, né? Cara. Chique. E hora que abrir tem que fazer fumacinha. Com certeza. Aí sai um cara com um macacão lá de dentro, D2 de branco, dentro, né? Estaciona aí, filha da puta. Você então, conseguiu dar partidas. Alguém tem plutônio aí pra colocar no capacitor de fluxo? Cara, mas e esse? Nossa, que carro horrível. Está passando na Fernando sua rua e Sorocaba. O carro do Fernando em Sorocaba. É uma delícia, gente. É uma delícia. Tem chapéu de couro, bota de couro, calça apertada. Venha provar, minha senhora. É uma Cozinho delícia. Sertanejo delicioso. É o puro creme. Droga, eu sem minha câmera. Eu sem minha câmera. Cadê o Mancho? A gente tem que transformar o Maringuaça num programa de vídeo, cara. Ai, nossa, se editar um áudio já dá trabalho, imagina um vídeo. É, bobagem. Ah, a gente tira umas fotos e coloca no blog. E falando nisso, pessoal, esse fim de semana que eu passei lá no Trooper, a gente lançou a campanha Vaca em 2010. Se você quiser ajudar na campanha, também pode, né, cara? Você quer fazer uma doação pra campanha Vaca em 2010. 2010 é nós, mano. É nós lá no Vaken. É o Vaken quer. Né? Vai quem quer, é, quem quer não, quem... não. Vai quem pode, quem... Né? Vai quem guarda. Vai quem guarda. É. Vai quem não gasta. A gente vai, cara. 2010 estamos aí. Agora mijando, eu tava pensando na próxima campanha que eu vou lançar, é Maringuaça em ambientes adversos. Convide a gente, Deus convite, lógico. Inóspitos. A gente, por exemplo, car wash. É. Nossa, dá pra fazer um estrago massa. O show só que é delicioso. Tem que dar os convites pros quatro mesmo. Mais alguns cortesias, mulher, essas coisas assim. Claro. E a cerveja não é racha. Que eu vou levar meus amigos mais zoeira. Eu vou levar o no Satã. No próximo podcast a gente comenta o que a gente achou da experiência. Olha, é verdade. Você é dono de casa de shows ou boteco de vila, prostíbulo perdido aí no fundo de qualquer desses bairros. É só chamar. Você paga uma cervejinha, deixa a gente entrar de graça e depois uma? A gente comenta o que a gente achou. Uma cervejinha? Não. Eu falei, uma cervejinha, eu quero dizer... Termo genérico, grade, né? Ah, tá. Uma grade, no mínimo. É. Leva os, olha só, leve o Maringuaça para o seu estabelecimento. Boteco. Que lindo, cara. Ia perfeito, ser demais, cara. Ia perfeito, ser demais, perfeito. Demais, demais. A gente podia começar a fazer cartazes. E não adianta, a gente vai comentar o que a gente quiser depois. Ô, falando nisso, vamos combinar um negócio. A gente tem que fazer um especial Maringuaça fim de ano. Convidado. Eu já falei, olha, Maringuaça convidados, essa é a minha opinião. Então, agora que nós chegamos ao fim de uma década, nossa, 10 programas. 10 programas na década, louco, é verdade. Cara, 10 olha só. Programas. 10. Quanto tempo? Na verdade, são 11, né? Um ano. Cara, quando o ano 2008 começou, eu era tão jovem, cheio de ideias, cheio de planos. Cara, eu estou com 35 anos. Cara, novinho ainda. É, o Mancha deu uma ideia, tipo, de gravar um programa com uns 15 convidados. Mas acho que não ia dar muito certo. Então, a gente, em vez de gravar um programa com 15 convidados, a gente faz um churrasco com uns 35 convidados. Aí, perfeito. A gente tira um monte de foto e coloca no blog, cara. Perfeito. Então, o que você acha de estar na festa do Maringuaça? Não, não é uma festa, porque provavelmente vai ser na minha casa. Então, tem que ser um churrasco. Ou na sua. Ou na sua casa festa. Do Rafão. É isso aí. O Rafão veio hoje? Gente, nossa, a gente esqueceu de se anunciar, né? Olá, eu sou o Leonardo D2. Aqui é o Mancha. E eu sou Mike aquele Patton. Que anda por trás das fileiras. O currador do futuro. É, aquele cara, aquela coisa que queima as pessoas no milharal no filme Children of the Corn. Children of Bodom. Gente, vamos encerrar por hoje? É, vamos, né, cara? Agora já perdeu a objetividade. Já tá virando muita bosta. Vamos ouvir música, vamos ouvir música? Vamos. Vamos mandar... Quê? Não, depois. A gente já também não zoou o Renatão hoje, hein, cara? Que é uma... Não, nem devemos. Ele queria gravar, cara. É verdade, eu sei, foda. É verdade. Ele queria... Aliás, hoje, Renatão... Renatão, aqui vai o apelo. Mande sua agenda. Isso. É, Renato. Para que a gente consiga conciliar. Conciliar. Você é um cara muito ocupado, trabalhador, músico. Faz show, abnegado. Que é isso? É, tem a ver com esforço. nem ele sabe, cara. Tem a ver com, tipo, sei lá, cama com toalha em cima. Beleza. Cara, tá no dicionário, pode procurar. Então, um abraço para o abnegado Renato. Não, deixa ela dar risada. Ficou vermelha, cara. Um abraço para o Renato. Isso. Eu quero mandar um abraço muito especial pro meu irmão, o Luiz Henrique. Ele tá no momento hospitalar não muito legal, né? Ele passou mal, minha mãe tá lá. Na... Por isso que a gente gravou aqui em casa. Minha mãe foi lá ver o meu irmão. Zé, se recupera, mano. Brother. Tô aqui te esperando. Ah, quando você vier, traz a bicicleta, beleza? Fica sem a guitarra pra ele. Não esquece da bicicleta. Zé, quando você vier, traz uma grade de cerveja pra mim. Pode escolher a marca, não me importa. Só me chama. Pode ser Conde, Colônia. Eu também não ligo. Também não ligo. Se quiser ser gentil comigo também em relação à cerveja. Um abraço pra todo mundo que nos ouve, todo mundo que votou na gente, todo mundo que vai votar na gente, porque logo vai vir outra premiação. Deixa eu ver o que mais. Um abraço pro Saddam. Não, Saddam não. Que vai é meu lá. Cachorro, meu cachorro vai não. Lá dá um abraço. Não, meu Saddam, cachorro vai. Não. Um abraço pro Trooper, que abriu as portas da casa dele e tal. Fui muito bem recebido lá. E é isso aí. Beijinho no coração de vocês. Eu gostaria de mandar um abraço para minha mãe, para meu pai e para você, Xuxa. Não, eu quis mandar um abraço. Quero mandar um grande abraço. Chamei. Para meu amigo Flávio, né, o organizador da Sonic Flower, para o Andy. E também gostaria de mandar um grande abraço para essa pessoa que nunca reclama das coisas que eu faço. Essa pessoa que dificilmente tem uma crítica e quando tem e faz, ela consegue ser a crítica tá bom, menos mordaz possível. Minha mãe, Neuza. Eu, dessa vez, não vou mandar um abraço para minha tia Neide, a qual, inclusive, por culpa minha, não ouviu o programa ainda. Dessa vez, é para minha mãe. Nossa, quando ela ouvir, ela vai ter 10 horas de programa para ouvir. Eu tô até com dó dela quando ela for ouvir. Coitado. Eu vou mandar um abraço para a senhorita Gisele. Quem quiser, procure essa informação. Procure no resto do programa, que você achará. Manda um abraço para sua irmã, que encostou o carro. Um abraço para Juliana, que raspou o para-choque do meu carro. Para Kellen. Meu pai, minha mãe. Saddam? Saddam não, que eu tenho que dar uma pancada nele ainda. E qualquer outro patrocinador que quiser ajudar nós, só comprando a cerveja. Pra gravação tá ótimo. Próximo programa, Romário. Não, número 11. Tá certo. O 11 da sorte. Ó, na gravação do próximo programa a gente já vai falar o dia que vai ser o nosso churrasco de fim de ano. Isso. E tudo mais, quanto você precisa pagar, porque lógico a gente vai ter que lucrar com essa bagaça. É claro, o churrasco de confraternização de graça, do Maringuaça Rockcast. De graça só Jägermeister. Jägermeister, o mestre dos caçadores. É isso aí. Beleza, o que a gente vai soltar de som agora? Ah, sabonetes. Sabonetes. Suave o rosto e o desgosto da partida em cada porto. Estive por aí como uma embarcação que agora onde passa, levando tudo que é de graça. Gostaria de pedir a atenção dos jurados. Senhores. Silêncio, por favor. Estamos quase terminando nossa apuração. Quesito, frequência, mocidade dependente da família Palim do norte da Macedônia. 0.6. 6. Unidos da bagaça. 0.8. 8. Não era o contrário, 8, 0.8. Maringuaça, Rock e Samba Cast, 10. Nota 10. Edição número 10. É isso aí. Branco e preto, estive por aí.